E aí, pessoal, meu nome é Gilberto Santos, eu sou o autor da página coletaneadefatos.com.br e estou aqui para gravar o primeiro podcast nessa nova fase, digamos assim, que vai ser um podcast literário. Eu já tinha gravado antes podcasts voltado para o minimalismo, só que eu vi que não ia dar muito certo porque era um tema que eu gosto de viver. Minimalismo é algo que eu gosto para mim, mas não para ficar discutindo sobre coisas do tipo. Já literatura é outro nível, porque eu sou professor de literatura, então creio que vai ser bastante gratificante trabalhar alguns textos e coisas do tipo. Eu vou analisar obras literárias, principalmente as norte-americanas e as inglesas. Vou tentar analisar muita obra afro-americana, porque eu gosto dessa questão, literatura marginalizada e coisas do tipo. Além disso, eu vou também trabalhar alguns textos meus. Por exemplo, hoje nesse primeiro podcast eu vou ler para vocês um texto que eu fiz. É uma crônica que se chama Eternizando a Noite. Eu espero que vocês gostem. E qualquer coisa é só acessar o site www.coletaneadefatos.com.br, que lá vai ter links para minhas redes sociais, vai ter link para a fanpage da página. Desnorteado pelos fatos, ainda tento entender o que aconteceu. De repente o mundo ficou assim, paralisado, e vi preso em um sentimento de paz que há muito tempo não surgia em mim. A chuva cessou, o sol brilhou. O sopro dos ventos que vinham dos quatro cantos levantou a poeira acumulada no chão, ofuscando tudo que não era preciso ser visto, nem mencionado. A noite virou dia, e aquilo que eu buscava em alguém veio à tona. Sempre quis viver momentos que fossem capazes de fazer eu me sentir como se estivesse voltando para casa, depois de uma longa jornada de caminhada sem direção. Sempre quis alguém que me levasse para o alto mar, que me derrubasse com ondas monstruosas sem ter medo de afundar. Não me importo se é sentimental demais, se é normal demais ou shakespeariano demais. Apenas quero me sentir bem, te fazer bem. A cada segundo respirado, sorrio, vi uma intensa guerra intitulada de A que vale a pena. A que fico com este sorriso bobo, sorriso besta, sorriso este que só você consegue tirar de mim.